Deixa a poeira baixar, coração melhorar, adorar, aliviar. Deixa o tempo passar pra ver, passar pra ver. Tá se precipitando, jogando, chorando, lembrando daquele hotel 33 que você encontrou ela se agarrando com outro homem. Lembrando daquele hotel 33.